Estamos em pleno período do Flower Power, quando surgem quatro energúmenos, arrancando com o seu som de missas negras e apocalipse, uma torrente, um tornado chamado Black Sabbath. Eram pouco depois considerados os inventores de um novo muro de som macabro, com textos que passeavam entre o terror próprio de Edgar Allan Poe ou Lovecraft, os narcóticos populares na época e uma outra mais ou menos incoerente declaração de antiguerra. Era o fresco e autêntico protótipo do heavy metal, de que o grande criador foi sem dúvida Tony Iommi, com a sua guitarra tórrida e misteriosa, sendo Ozzy Osbourne o mestre das cerimónias, o grito assustador e transcendente dos mortos-vivos. Children of the Grave. Black Sabbath vieram de Birmingham, lançaram o primeiro LP em 1970. No mesmo ano, sairia ainda o superclássico Paranoid, que soltaria uma incrível bola de neve em termos de popularidade. Constantemente abatidos pela crítica musical especializada, enchem em 1975 o Madison Square Garden, naquilo que foi a consagração norte-americana. O primeiro dos dois números Sabbath ocupa-se da fase da banda com Ozzy Osbourne, bem mais de metade para nós do trabalho do grupo. Daqui a pouco a resenha dos álbuns utilizados nesta emissão, mais uma vez, vindos de Gente Atenta e Amiga, para com este lança-chamas. Aqui na edição 2 do Lança-Chamas, o primeiro dos dois números dedicados ao Black Sabbath. Para as histórias grandes de que muitos gostam, o primeiro número de janeiro de 84, folha metálica do Portugal Purgatório do Heavy Metal, traz tudo o que quiserem saber sobre o Sabbath num artigo chamado Hoje, o som de ontem. Já é mais que usual o contacto com o Purgatório do Heavy Metal, mas para algum de vocês a quem tenha escapado, correspondência Rui Heróis de Quionga, 60B, primeiro direito, 1100 Lisboa. Outros contactos para 823678, Lisboa. Thank you. Saint Vitus Dance e Under the Sun, álbuns Paranoid, Master of Reality, volume 4 e Sabbath, Bloody Sabbath. A fase Ozzy, mais importante dos Sabbath, neste primeiro de dois números do lance, estamos dedicado ao grupo de Tony Iommi, que quando fundou tinha também Billy Ward e Terry Butler no baixo e bateria, respectivamente. Para a próxima edição, haverá Sabbath com Ozzy, ainda também com Ronnie James Dio e finalmente com Gillan. Oh, Com o título tema do álbum Sábado, Bloody Sábado, fechou o primeiro número dos dois que o Lance Chamas vai dedicar à banda de Tony Iommi. Falámos há pouco da folha metálica do Purgatório Heavy Metal, mas recebemos também, já a trabalhar em portanto em prova escrita, dois números de dezembro e depois janeiro de 84, vindos do Judas Priest Maniacs Club, que, contrariamente ao que muitos pensam, não dedicam todo o número aos Judas Priest, apesar de ser esse o principal foco, mas também a uma série de outras atividades, notícias e mesmo já correio, interclubes e gente interessada no HRHM. Já nas soltas, o Lance Chamas aos sábados 18-19, FM Estéreo do Comercial, álbum John Jett and the Blackhearts, French Song. Duas passagens agora para duas das notas mais vivas perante o auditório do Lance Chamas, das novidades da semana passada. Quiet Riot, para depois, e estes estreantes, Queensrÿche.